E chega já para dar um bom dia e recebe os votos de um Feliz Natal nesta véspera de presença do Papai Noel nos lares de Foz do Iguaçu. Secretária, muito bom dia, seja bem-vinda à CBN. Bom dia, Marcos. Bom dia, ouvintes. Estamos preparados aí para este grande fluxo de pessoas que visitam a fronteira nesse final de ano, nessas festas de Natal e Ano Novo, secretária? Sim, a nossa rede de urgência e emergência, ela já está estruturada, né? Conta agora aí com serviços de laboratório, né? Onde funciona 24 horas. Vai estar à disposição dos médicos e dos todos os pacientes aí que necessitarem desse tipo de atendimento. E também nós vamos ter uma alta rotatividade aí de leitos devido a grande rapidez, né, que nós vamos ter na disponibilização desses exames agora para os profissionais. Secretária, a gente sabe da importância da instalação desse laboratório, já falamos da agilidade que dá no processo de atendimento. E isso gera também para o município uma economia que vai fazer a diferença no final das contas, né? Não, com certeza. Desde o início do ano nós fizemos um levantamento com a questão de recursos, dos custos, né, que era um antigo laboratório. Então, assim, além de nós estarmos otimizando toda a rede de urgência e emergência, disponibilizando mais leitos, nós estamos trazendo uma economicidade para o próprio município, onde nós não estaremos utilizando os mesmos comodatos que eram utilizados antigamente, podendo abrir um mercado aí para licitação de novos fornecedores e novos produtos também, né? Que tipos de exames serão feitos nesse laboratório, secretária? Todos os exames que são necessários aí para atendimento da rede de urgência e emergência, né? O laboratório tem estrutura, tanto sanguíneo quanto de microbiologia, vão estar à disposição, tanto no pronto atendimento no Morumbi, quanto na UPA 24 horas. Secretária, nesse final de ano aí, nós temos alguns investimentos importantes que estão sendo programados aí para 2014. O que que vem de bom aí na área da saúde para o iguaçuense? Nós temos aí algumas emendas, alguns recursos também provenientes do próprio Ministério da Saúde, que nós estaremos aí adquirindo aparelhos, né, e mobiliários novos para algumas unidades de saúde, bem como também a inauguração de alguns postos de saúde, como do próprio Morumbi, já com estrutura, mobiliário novo, equipamentos novos. E nós vamos começar esse ano de 2014 aí, com as reformas, né, das unidades de saúde. Tá certo, a população iguaçuense sempre bem assistida. Nós já percebemos algumas mudanças, secretária, em relação à presença dos médicos do programa do governo federal. Alguns deles já estão dando atendimento. Torna a vida do iguaçuense bem mais confortável e traz um alento aí às pessoas que precisam, né? Porque quem vai num posto de saúde está exatamente no extremo de seu desespero procurando amparo. E com esse atendimento, a situação é de um pouco mais de conforto e confiança no resultado dos trabalhos, porque com o médico atendendo, o iguaçuense fica mais tranquilo, né? Não, com certeza, a gente tinha uma situação aí de afogamento dos dois pronto-atendimentos, tanto da UPA quanto do PA do Morumbi, justamente por essa população que não era assistida na rede básica pela falta do profissional médico. Com a vinda desses profissionais agora que estão completando nossos quadros do município, eles vão conseguir botar em prática muitos dos programas que não eram realizados no nosso município, pela falta do profissional, né? Dentro do programa Saúde da Família mesmo, programas do Hiperdia, né? Acompanhamento de tuberculose, não tinha o devido acompanhamento e agora eles vão estar na rede fazendo acompanhamento, não deixando que as redes de urgência e emergência sejam afogadas por programas que só têm que ser atendidos dentro da rede básica de saúde. Então vai ser direcionada para a rede de urgência e emergência realmente aquele paciente agudizado, na situação de urgência e emergência e não da rede básica. Secretária, nós sabemos que há em Foz do Iguaçu um fluxo muito grande de estrangeiros ou de brasiguaios, vamos colocar dessa forma, que acabam sobrecarregando todo o sistema de saúde. Como que foi avaliado, como que está sendo tratado esse assunto nesse finalzinho de 2013 e o que se espera para 2014? Porque a gente sabe que não é possível negar atendimento, né, secretária? Não, com certeza. Então, essa é a nossa luta junto ao Ministério da Saúde para que ele entenda essa situação específica de Foz do Iguaçu, onde que além da grande população flutuante de turistas que trafegam por aqui, nós também temos a questão dos moradores aqui de fronteira, né, que acabam buscando a rede. Não só no setor de urgência e emergência, hospitalar, mas também na própria rede básica, com a dispensa de medicamentos. Nós também temos aí uma população penitenciária, carcerária, que também vem buscar atendimento na rede. E Foz do Iguaçu não recebe o recurso suficiente para estar cobrindo esses serviços. Então, nós estamos aí, junto com o Ministério da Saúde, comprovando a existência dessa população. Estamos aguardando também da equipe do Dr. Elvete, um despacho aí, que pretende aí melhorar os recursos para a Foz do Iguaçu para o ano de 2014. Secretário, nosso muito obrigado por sua participação. Estamos felizes em poder colaborar aqui, principalmente com a divulgação das ações e a orientação para a população iguaçuense no que diz respeito à saúde. Estamos desejando à senhora e à sua equipe aí um Feliz Natal e um Ano Novo repleto de muita alegria, paz e principalmente saúde, né, secretária? Com certeza, agradeço a oportunidade. Gostaria de deixar aí nosso grande abraço aí para todos os ouvintes, nossos pacientes, e que 2014 nós vamos estar estruturando a nossa rede com serviços ainda melhores. A gente está com vários cursos de capacitação, de humanização, principalmente tanto na rede hospitalar quanto na urgência e emergência e principalmente na rede básica, para que os pacientes tenham um atendimento adequado, um ambiente adequado, com profissionais qualificados, fazendo atendimento humanizado. Muito obrigado, secretária. Nós conversamos aqui com a secretária municipal de saúde de Foz do Iguaçu, Letícia Canete de Lima, que recebe os votos da equipe CBN de um Feliz Natal e um próspero ano novo.